Atenção crianças, não fiquem na rua. O perito homem mau está animado. No faroeste de caboclos revolucionários. Sangue, sangue, calibre proibido, faroeste, bang, bang, bang. Um enfim, um desastre, ataque contra ataque. Sangue, sangue, sangue, bang, bang. Samuel Magnus Chava. Mesmo chave, mesmo chefe, no lado sul do mundo. Bang, como é gangue, tomo sangue igual gangue. Bang, bang, dois ladrão, só Magneto bota os ferros na mão. Mão, ferro na mão. Os mais Mamelo West. Para o West. Vigila os tênis. Toda quadrilha está no ar. Para o West. Bem-vindo ao Faroeste.